Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 19, Detran e os dedos de silicone. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e hoje comentaremos o caso envolvendo uma autoescola em São Paulo que falsificava impressões digitais em moldes de silicone para enganar leitores biométricos. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Tudo ótimo. Essa semana nós vamos tratar de um assunto que demonstra como a segurança da informação faz parte do nosso dia a dia e como as técnicas e problemas de segurança também fazem parte do nosso cotidiano. Uhum. Né? A gente vai abordar uma notícia de uma situação que aconteceu na cidade de São Paulo. Na verdade, nós temos quatro ou cinco fontes de notícias aqui que colocam as informações um pouco contraditórias. Né? Umas fontes dizem que isso aconteceu com uma entidade, outra com duas, mas o fato é que havia uma autoescola que cobrava até R$4.000 para que os alunos tirassem carteira de motorista sem ter que assistir às aulas, aquelas famosas aulas. As 45 horas de aula. É, 45 horas muito agradáveis de aula, mas que fazem parte dos requisitos que uma pessoa tem que cumprir para tirar uma carteira de motorista. Como que o Detran lá em São Paulo, o que o Detran fez para garantir que as pessoas fossem e frequentassem as aulas? Eles criaram e utilizaram um dispositivo biométrico para que quando a pessoa chegasse na aula, ela colocava o dedo, dizendo que ela chegou na aula, e no fim da aula ela tinha que colocar novamente o dedo para dizer que ela No leitor digital, no caso, né? Num leitor de digitais, né? Um leitor biométrico. Uhum. O Detran achou que com isso teria resolvido qualquer problema de segurança, só que um dos donos dessa autoescola percebeu que ele poderia fazer moldes de silicone das pessoas, cobrando até R$4.000, né, para que as pessoas não assistissem às aulas, e ele com esses moldes, quando chegava o início da aula, ele colocava os moldes lá no leitor biométrico, quando chegava o final, ele colocava um outro dedo. Né. O fato é que esse leitor e esse sistema que fazia esse controle de presença tinha cadastrado 9 dedos das pessoas. Então, cada pessoa que entrava nesse esquema tinha 9 moldes realizados e feitos, né? Uhum. Numa dessas autoescolas foram encontradas 800 pontas de dedo, né, o que demonstra de que... silicone. Claro, de silicone, né? Sim, sim. Não, não foram pontas de dedo cortadas, decepadas. Está falando aqui das pontas de dedos de silicone. E que envolveu uma fraude de mais ou menos 90 pessoas, né? E o detalhe é que o dono dessa autoescola ele era tão organizado que ele tinha caixinhas com os moldes e nessas caixinhas tinha o nome e CPF das pessoas. O que permitiu que a polícia rapidamente e de uma forma bastante fácil descobrisse quem fez parte desse esquema. Bom, imagino que o dono tem que ser organizado mesmo, né? Porque tu guardar 800 moldes de dedos não deve ser bem fácil. Não é simples, né? Não é simples. Dito isso, Vinícius, quais são as tuas considerações iniciais sobre isso, sobre esses controles? O papel das pessoas foi bastante importante e relevante nessa fraude, né? O papel das pessoas que decidiram entrar nesse esquema, né? A segurança da informação consegue tratar e consegue lidar com esse tipo de problema? A gente tem algumas questões aí. A primeira é aquela questão de que a biometria é solução para tudo, né? Que é muito comum a gente ouvir isso. Ah, biometria resolve, eu tenho um dispositivo biométrico lá que faz a leitura digital, não tem ninguém, como ninguém me enganar. Inclusive, depois tu vai ler aí a portaria do Detran de São Paulo, uhum, a gente vai ver exatamente esse tipo de comportamento escrito nessa portaria. E quando, na verdade, os mecanismos têm as suas vulnerabilidades, né? Inclusive mecanismo de autenticação por biometria, como é o caso do Detran de São Paulo. Certo. E a segunda coisa é que quando o usuário não coopera, né, quando ele não por exemplo, ao escolher uma senha, ele não escolhe uma boa senha para entrar no sistema da empresa, né, para aquele cadastro no sistema da empresa, nós já temos um grande problema, né, que é o uso de senhas fracas. Sim. Pior ainda é quando o usuário ajuda, né, a realização da fraude, vamos dizer assim, contra o sistema. Então, seria o equivalente, assim como as pessoas concordaram em deixar que fossem feitos moldes dos seus dedos, né? Moldes de silicone. E pagaram para que isso fosse usado. Certo. Né? É a mesma coisa de eu ter meus usuários com senhas e tal, e o usuário dar a senha para uma empresa concorrente para, por exemplo, acessar o meu ERP. Sim. É a mesma coisa. Então, não adianta... Se o usuário resolve cooperar, resolve ele realizar o ataque ou cooperar com o atacante, claro. Não há muito que se possa fazer. Não há muito que se possa fazer. Mesmo que a gente tivesse aí, vamos supor, a Lenda Digital, tivesse um leitor de cartão e cada aluno lá no Detran tivesse um cartão, tivesse que botar o cartão e botar a digital. A gente teria... Ele deixaria o cartão com o dono da... Do centro lá de habilitação. Sim, da escola, né? Então não teria muito o que fazer quando o usuário quer cooperar com o atacante, né? Aí é o tipo de vulnerabilidade que é difícil de controlar. A segurança da informação, ela não consegue regular estados mentais, né? Não. É muito difícil tu estabelecer uma prática que impeça que a pessoa colabore com o atacante ou aja de má fé. Tanto que no ambiente bancário a gente tem aquelas situações de autofraude, né? Os bancos se preocupam bastante com isso, que são situações em que o usuário mesmo passa o cartão e a senha para um fraudador, para que ele vá lá, retire dinheiro e a pessoa diz, não, esse dinheiro não foi retirado por mim. E aí o banco acaba tendo lá que provar que foi uma situação de autofraude. Uhum. Nesse caso, as pessoas envolvidas, elas contribuíram ativa e diretamente para a violação desse mecanismo de autenticação, né? Com certeza. Claro que seria... E isso é definitivo como primeiro ponto a ser destacado, né, dessa fraude, né? Sim, não há dúvidas quanto a isso, né? As pessoas tinham interesse, pagavam, inclusive, por esse serviço. Claro. Né? Se é que dá para chamar por serviço, mas pagavam por isso. E davam lá, permitiam fazer que fosse feito os mods das suas... dos seus dedos, dos seus digitais, né? Sim. Então, nesse sentido, não há dúvida alguma que há cooperação clara e óbvia dos usuários. Né? Esse é um ponto. E o que seria diferente se alguém, por exemplo, pegasse um copo com as impressões digitais da pessoa e fizesse moldes a partir dessas impressões, né? Nós vamos ver adiante uma situação dessas, mas... definitivamente não foi o que aconteceu. A pessoa foi não, colocou o dedinho dela lá, combinou com o cara, pagou com o dono da autoescola. Então, há situações em que a segurança da informação, infelizmente, não consegue atingir, né? Não consegue tratar. Eu acho que a gente pode citar também um estudo que a gente já citou no podcast passado, no Google e Futuro da Autenticação, que também fala dessa questão da biometria, da insuficiência dela para todos os problemas, né? A questão da biometria, a gente tem que entender ela sempre como um mecanismo a mais, né? Um mecanismo adicional, né? E esse mecanismo tem as suas vulnerabilidades, então por isso que a gente tem que é adicional, a gente tem que juntar outras coisas com a biometria, né? Claro. A ideia da biometria é que a pessoa, por exemplo, uma senha, a pessoa pode passar para uma outra. Um cartão, ela pode emprestar para uma outra pessoa. A ideia da biometria é que é uma medida feita de alguma característica do corpo dela, né? E isso, em tese, ela não pudesse emprestar para ninguém. Né? Em tese, porque nesse caso aí ela emprestou através de um molde. Né? Então a gente tem essas vulnerabilidades nessas tecnologias. Essas tecnologias de biometria, elas têm aquelas características que a gente chama de falso positivo e falso negativo. Né? Elas têm certos índices, todos os produtos que estão no mercado têm um índice de falso positivo e um índice de falso negativo. Uhum. O que é o falso negativo? É quando o mecanismo falha ao identificar um usuário que está corretamente cadastrado no sistema e que está apresentando a digital corretamente. Então o sistema não reconhece. Tá lá, o Vinícius tem acesso ao sistema, eu vou lá, coloco a minha digital e ele diz que eu não sou o Vinícius. É, isso é um falso negativo. Ele nega o acesso quando ele deveria permitir. Esse até não é um problema tão grande, vamos dizer assim, pelo menos ele negou o acesso. Né? Claro que vai ter algumas inconveniências aí do usuário não conseguir ter que procurar alguém e tal para conseguir acessar as informações do sistema que ele quer. Agora, um problema muito grande que a gente tem é o falso positivo. Né? Em que, por exemplo, o Guilherme não tem a permissão nesse mesmo sistema que o Vinícius tem permissão. O Guilherme vai lá, coloca o dedo dele e o sistema identifica como sendo o Vinícius. Então ele permite que o Guilherme, com a digital dele, não com o molde das minhas digitais, mas com a digital dele mesmo, com a tua própria digital, tu vai lá, coloca e o sistema identifica como sendo o Vinícius. Isso é um falso positivo. Né? Todas as tecnologias de biometria, elas têm um índice baixo, alto, mas todas elas têm um índice de falso positivo e de falso negativo. Sim, não é algo absoluto. Não é algo absoluto. Então, isso significa que a gente tem que se preparar por o caso do dispositivo não deixar que um usuário, vamos dizer assim, normal, regular do sistema, acesse o sistema. Então, barra um usuário que ele deveria deixar passar. E a gente tem que se preparar para a situação em que ele reconhece erroneamente uma pessoa que não é autorizada no sistema. Então, isso já é natural do mecanismo. Tá? Aí a gente tem outras questões que estão mais relacionadas à física e eletrônica e tal, que é com relação à detecção desses moldes. Tá? Então, se é um dedo de uma pessoa, se tem impulso, se tem temperatura e coisa desse gênero. Né? Sim. Então, como é que ela detecta tu tá colocando só um molde ali de silicone ou se é um dedo de verdade? Então, tem várias características aí que tá mais ligado à física e à eletrônica de quem projeta esses dispositivos, né? E dispositivos mais avançados podem empregar para evitar que, por exemplo, tu use um dedo de silicone. Então, tem outras coisas em cima disso. Agora, é interessante citar, Guilherme, que a gente, até na notícia que a gente encontrou ali, fala que a notícia do Gizmodo que tu encontrou, né? Fala que isso aconteceu há 3 anos atrás também, essa mesma vulnerabilidade, né? E, na verdade, há 11 anos atrás, quando eu estava no início do meu doutorado, na época, e eu já ministrava aulas em algumas universidades para falar sobre biometria e mostrar alguns problemas que a gente tinha. Eu acabei encontrando um artigo, né, um paper de 2002, né, naquela época, em 2002 isso, em que uns japoneses, o nome do primeiro deles é o Tsutomu Matsumoto. Tem que falar o nome de todos. Não vou falar o nome de todos. Quem quiser, depois olha nos show notes lá. A gente coloca, né? Ele clica lá no artigo e lê, fica lendo em casa repetindo os nomes desses japoneses. O nosso japonês não anda tão bom assim. Não. Então tem o Matsumoto, que é o primeiro autor citado, né? E outros três autores. O que eles fizeram? Eles fizeram dedos de moldes, né, digital, de gelatina incolor. Essa gelatina incolor que a gente compra no mercado. Qual é o nome do artigo? O nome do artigo é Impact of Artificial Gummy Fingerprints on Fingerprint. Sim. Desculpa, Fingers on Fingerprint. Que é qual é a ideia desses caras. Eles fizeram há 11 anos atrás, assim, não é novo. Só que eles foram mais avançados ainda do que o dono desse interpretação aí. Eles pegaram, coletaram a digital a partir de um copo. Então, coletaram a digital de uma pessoa a partir de um copo. Então, que nem a gente vê nos filmes de espionagem, né? Tava lá o copo com a digital. E aí eles usam um adesivo. Qual é o nome daquela substância mesmo, Guilherme? É a substância cianocrilato. Cianocrilato. Que é, na verdade, a fórmula do Super Bonder. Da Super Bonder, né? Usa um adesivo desse para coletar a digital do copo. E aí depois, o que eles fazem? Eles criam tira uma foto macro desse adesivo, cria um, vamos dizer assim, uma transparência, nem aquelas transparências antigas que os professores usavam em sala de aula, né? Sim. E projeto isso em cima de uma placa de circuito, aquelas plaquinhas que vocês encontram dentro dos dispositivos eletrônicos, né? Uma placa virgem dessas, que está fotossensibilizado, ou seja, eles projetam isso com uma luz e depois passam essa placa de circuito eletrônico, que é uma placa de cobre, na verdade, né? Elas aplicam um processo normal de corrosão por ácido e aí fica só as trilhas, fica só o desenho em alto relevo da digital. Uhum. E aí eles usam isso como forma para gelatina para criar o dedo. E na verdade eles não criam o dedo inteiro, eles criam só uma película que tu coloca no teu próprio dedo. Uhum. E aí tu vai lá com o teu dedo mesmo e coloca no leitor digital. E o detalhe, eles usaram gelatina de cozinha, né? Sim, gelatina de incolor. Encontrada incolor, né? Incolor, né? Incolor, normal. Pra cozinhar, né? Nada de materiais. Não. Absurdos, não. Eles, nada tu encontra na cozinha, tudo que eles utilizaram, tu encontra dentro na cozinha. Uhum. E eles... A não ser a placa, né? A não ser a placa. A não ser a placa escrita impressa. Mas o resto tu encontra na cozinha. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a testar diversos dispositivos de leitura, né, de digital, dispositivos biométricos, para ver o que acontecia. 80% dos dispositivos que eles testaram, tá, falharam, ou seja, aceitaram a digital falsa. Sim. Aceitaram a digital falsa. E aí ainda teve alguns fabricantes que disseram, ah, não, mas se for um leitor tal, não funciona. Aí eles... Está lá no artigo deles, testaram. Testaram também. E funcionou também. Tá? Ou seja, foi aceita a digital falsa. Isso aconteceu há 11 anos atrás. Ah, sim. E eles fizeram dois testes. Esse mais complexo, né, usando o circuito impresso, mas eles também fizeram o processo normal, que é a pessoa colocar o dedo no molde, sim, né, sim, e fazer um molde de gelatina com o apoio de uma pessoa. Claro, seja, voluntariamente é muito mais fácil, a pessoa deu, preciso, né? É. Muito mais fácil, mais preciso. Em ambos os casos, eles tiveram o mesmo nível, o mesmo grau de sucesso, exatamente, 80%. E aí, o que preocupa é que 11 anos depois, né, a gente ainda tem dispositivos de leitura digital, por exemplo, que são suscetíveis a esse tipo de ataque. Até hoje, né? Até hoje, 11 anos depois. Poxa, será que a tecnologia em leitura biométrica de digitais não melhorou nesses últimos 11 anos um pouquinho? Né? É. Que permita, pelo menos, esses ataques mais óbvios, vamos dizer assim, né? Sim. De serem impedidos, né? Então, quando a gente fica aí um alerta para que quando alguém for implementar numa empresa leitura biométrica, né, como a gente tem, por exemplo, vários sistemas de cartão ponto, usam biometria e tal, procurar saber quais são as características de funcionamento do leitor biométrico. Certo. Principalmente se é uma questão envolvendo acesso a informações sigilosas ou algum sistema muito crítico da empresa e tal, procurar saber até que ponto aquele dispositivo, qual é a precisão que aquele dispositivo dá. Por exemplo, a gente tem alguns notebooks que já vem com leitor biométrico embutido, né? Para você usar esse leitor biométrico para poder acessar os dados que estão no note. Claro. Então, isso evitaria, por exemplo, se tiver tudo cifrado, isso evitaria que alguém que roubou o note vá lá, consiga acessar e tal. Uhum. Ou mesmo que um colega de trabalho ou um funcionário chegue, um outro funcionário chegue lá, pegue o note e acesse o note, porque ele sabe a senha. Né? Então, tem leitor digital embutido no próprio note. Tem alguns notes que o leitor digital é tão ruim que qualquer dedo que você passar lá vai autenticar. Então... aí o dispositivo não serve para nada. E aí a gente está falando, né, a gente volta naquele assunto do teatro da segurança. Né? Sim. Né, a gente vê um leitor digital, parece uma coisa segura, aquela coisa que o cinema também passa para as pessoas. Não, que tem que botar digital lá. Não, lá não tem. Não, se eu não botar o meu dedo lá, não funciona. Claro. E aí se tem uma sensação de segurança que não condiz com a realidade. Claro. Quando se é utilizado um dispositivo desses de baixa qualidade, né, com uma imprecisão muito grande, né, com uma taxa de falso positivo, que é o maior problema, né, muito grande. É, tu destacou um ponto, embora a gente não tivesse colocado isso aqui no nosso roteiro, tu destacou um ponto que me chamou a atenção, que é as pessoas, as empresas utilizam esses leitores biométricos para ponto, né? Para ponto eletrônico. Sim. E se atribui a integridade desses registros de ponto batido com uma digital, uma integridade de prova, assim, altíssima, né? Ou seja, não, a digital está ali. Ninguém comenta a possibilidade de falsificações nesse processo de bater ponto com o digital. Uhum. E, no entanto, a gente vê que há 11 anos atrás, inclusive o artigo fala que em 98, o artigo é de 2002, mas eles dão notícia de que em 98 já havia acontecido ataques envolvendo esses dedos de silicone. Então é mais antigo ainda do que isso. Sim. E o que me chama a atenção é que como porque esse artigo é um artigo até de certa forma conhecido no mundo acadêmico, né? Sim, sim. Não é algo escondido, algo... Não, foi, eu acho, né, até na eu época... Eu lembro que a época... Ganhou bastante visibilidade na época. Sim, sim. Porque sim. É que nem o equivalente hoje, que a gente viu esses, alguns meses atrás, daquela notícia de a gente poder acessar um smart card remotamente, né? Uhum. Isso é uma coisa tão crítica quanto. Sim, sim. E o que chama atenção é, primeiro, empresas dando uma integridade altíssima a registros de baseados em registros biométricos, né, no caso do ponto. Vamos dizer confiando uma alta integridade a esses... Pois é. Confiando na integridade desses registros, né? É. Porque ele sozinho, né, no caso do ponto, nas empresas, o que tem é a pessoa passa o cartão e coloca digital. Não tem ninguém ali para saber se a pessoa é a pessoa mesma. Então, há a grande chance e a grande possibilidade de um espertinho tentar fazer isso. E há a grande possibilidade de ele conseguir bater o ponto por outra pessoa. Não é algo tão sério assim, mas ou seja, né? Dependendo da situação, pode se tornar sério, né? Porque uma vez que a pessoa bateu o ponto por uma outra, né? Sim. Essa outra pessoa que deveria estar dentro da empresa, ela pode estar fora da empresa fazendo qualquer coisa. Ah, claro, pode ser E usado como prova, né? depois, mais tarde, ela pode dizer, não, eu estava na empresa. Sim. É que nem Tu o Rio. lembra, tu Fala. lembra, claro, não vamos falar o nome da universidade, mas tu lembra de um caso há bastante tempo atrás, até que foi usado como prova o registro de chamada de uma Sim, universidade? lembro disso, lembro disso. Era usado o controle biométrico nessa época? Não, Não, né? não, não, não. Não, Nesse né? caso aí não, não foi. Era só uma questão de. Era caderno de chamada, digamos assim, né? Mas e aí a importância, né, que tudo que a universidade chama atenção a muitos professores, nem todos os professores cuidam isso, que é de realmente realizar a chamada, né, não adianta, tem professores que tem aquela, não, para mim não interessa a falta, tanto faz o aluno falta ou não falta, desde que ele faça as provas, saia bem e tudo mais. Só que existe uma questão aí de É uma questão legal, eventualmente, do aluno dizer, não, eu estava na sala de aula, né? Eu não estava Sim. no lugar que dizem que eu estava realizando determinada Um atividade. crime, né? É, se fosse o crime, vamos supor. Então, Utilizar como álibi, né? como álibi, né? E aí, Estava em aula. estava em aula. E como tem professores que não controlam isso e simplesmente dão presença para todo mundo, como é que vai dizer que não estava lá? Se tem uma pessoa que disse, que atesta que a pessoa estava em aula. Sim. Então, a gente tem um problema semelhante aí, né? Um potencial, né? As coisas podem... É aquela história, né? Pode não acontecer nada sério, né? Eu posso dirigir sem cinto de segurança a minha vida toda e pode nunca acontecer nada. E um belo dia, uma outra pessoa que não usou cinto num dia Claro. pode ela se acidentar e se machucar gravemente por não estar usando cinto naquele dia. Então, a gente não pode dizer que sempre o impacto vai ser grande, né? Mas é uma vulnerabilidade que existe e que eventualmente pode dar ensejo aí a um acontecimento um pouco mais grave do que simplesmente uma pessoa faltar ao trabalho e uma outra bater o ponto por ela. E algo que, na nossa experiência, que a gente vê no dia a dia, é amplamente ignorado pelas empresas, né? Sim, assim, eu tenho leitor digital, é infalível. Até acho que é interessante, eu não tenho aberto aqui comigo nesse momento, mas tu pegar ali a portaria do Detran de São Paulo, uhum, porque passa exatamente essa ideia. Na verdade, até antes disso, eu tava dando uma... Enquanto tu falava, eu dei uma procurada no preço de um leitor biométrico. Uhum. Achei aqui de 200, uma média de 200, R$ 300, R$ 339. Então, é uma tecnologia que é relativamente barata. O próprio artigo dos japoneses lá colocam que há... não, na verdade, um outro artigo, esse de uns espanhóis que a gente estava lendo, né? E diz que o reconhecimento de íris, né, mecanismos que permitem o reconhecimento de íris, são muito mais menos infalíveis, né, do que o reconhecimento de digitais. Porém, custam... Não, a não, partir de não, 800. Não, tu falou errado. Falou menos infalíveis. E são mais infalíveis. Sim, são mais infalíveis. São verdade. Mais precisos. São mais precisos. Do Sim. que. São melhores, né? São Do melhores, que isso. É, muito, Só... muito melhor agora. Claro, claro. Só que eles custam a partir de 800 euros. Então as pessoas, né, optam por uma tecnologia mais barata e não tão eficiente assim, né? Tanto, um outro ponto que eu queria destacar nesse artigo dos japoneses também, que eles disseram que em um dos dispositivos, né, porque alguns dos dispositivos usam um reconhecimento óptico e outros têm algo mais, tecnologias diferentes ali, mas num desses óticos ele reconheceu uma impressão digital que estava impressa em um papel. Bah. Né, foi mais fácil ainda, né? E aí eu me lembrei de um episódio dos Simpsons, e o Homer Simpson engana um dispositivo biométrico de reconhecimento de íris, que ele desenha, ele diz, esse dispositivo só reconhece o meu olho ou uma cópia exata do meu olho. Aí ele pega uma folha e desenha um círculo grande e um pontinho no meio, e aí abre a porta, né? Eu até separei ali essa parte do desenho e vou colocá-la no show notes, que isso é tão antigo, essa mística em torno, né, de problemas que podem acontecer com dispositivos biométricos é tão antigo que já foi até alvo de um desenho animado. Né? Mas, enfim, eu até me esqueci de colocar no início do podcast que a gente vai fazer, a gente dividiu o podcast em duas partes. Uma primeira parte, onde a gente faz algumas considerações técnicas, e uma segunda parte, onde a gente vai fazer algumas considerações jurídicas, né? Antes da gente partir para as considerações jurídicas, a gente também tinha combinado de fazer uma breve abordagem didática do evento. Mas antes disso, Guilherme, muito adiante, tá esquecendo as coisas. Fala da portaria aí do pessoal que a gente tava. Sim. O que, que eles disseram? Como é que eles definiram o uso aí da biometria? A portaria, o dispositivo legal lá em São Paulo que permitiu o uso de dispositivos biométricos, reconhecimento da chamada lá, é a portaria 1070 de 2005 do DETRAN. A gente vai colocar lá no show notes também DETRAN o endereço de São Paulo, da portaria, né? No DETRAN de São Paulo, isso aconteceu em São Paulo. E eles colocam o seguinte no item 2.8.1. O controle de frequência de cada condutor será realizado através do sistema de biometria, possibilitando perfeita identificação do cursando e efetiva confirmação de sua presença na sala de aula. Fica um silêncio constrangedor. Até que ponto uma portaria pode dizer que um sistema de biometria vai possibilitar a perfeita identificação da pessoa que está no curso? Como é que um dispositivo legal pode estabelecer um aspecto técnico que não é verdadeiro em uma tecnologia? Sim, infalibilidade, né? De um dispositivo. De um dispositivo, dizer que ele é infalível, a perfeita identificação da pessoa. E não é. Isso aí serve para... Isso aí, na verdade, a gente está destacando isso, mas para chamar a atenção de como esses dispositivos são vistos pelas pessoas. Né? Sim. Como aquela coisa que não tem erro, não tem chance de alguém passar por aquilo ali. Claro. Então, essa ideia de mecanismos infalíveis é que a gente não pode ter na segurança. senão a gente cai na história do teatro de segurança. A gente começa a ter uma ideia, uma sensação de segurança que, na verdade, não condiz com a realidade. Com a realidade. Bom, e para uma abordagem um pouco mais didática do que a gente está comentando, né? É importante destacar alguns termos aí que a gente deve sempre levar em consideração quando avalia a segurança de um ambiente. Uhum. Esses termos são ameaça, vulnerabilidade, impacto e controle. Tá? Eu vou usar a definição do Pfliger, do Charles Pfliger, uhum. que ele colocou no livro dele chamado Security in Computing. Depois a gente coloca a referência lá nos show notes. Inclusive tem lá na minha página que eu tenho para os meus alunos nas cadeiras de segurança das universidades, eu tenho lá um roteiro de estudo que explica isso de uma maneira bem, bem simples. Então, qualquer um que tiver interesse em se aprofundar um pouco mais nisso, certo. Vai ter lá o roteirinho para vocês darem uma rápida olhada nisso. Mas o que vem a ser a ameaça, vulnerabilidade, o impacto e o controle? Né? A ameaça é o que pode acontecer. Né? Então, por exemplo, uma ameaça, nesse nosso caso aí do Detran, são as pessoas receberem a carteira, né, a carteira de motorista, sem assistir às aulas. Uhum. Essa é a ameaça. Qual é a vulnerabilidade? Né? Vamos supor que uhum. se utilizasse simplesmente um sistema em que as pessoas, que o professor faça uma chamada em sala de aula, assim como se faz normalmente nos cursos de graduação, né, e outros. O risco é o professor não fazer a chamada, não dá simplesmente marcar a presença para todo mundo e as pessoas não virem na sala de aula. Né, não virem assistir o curso. Né, essa é a vulnerabilidade, né? Porque sim. o sistema ele é falível. Pode o professor definir, resolver dar presença para todo mundo sem os alunos estarem lá. Então, a gente tem a ameaça, a gente tem a vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade é o meio que permite que a ameaça se concretize. Né? Uhum. E aí nós teremos um impacto, que é pessoas com documentos fraudados. Né? Documentos que não foram emitidos segundo o processo regular estabelecido em lei. Certo. E aí a opção que a gente tem para resolver, para reduzir esse nível de insegurança, ou em outras palavras, aumentar a segurança do ambiente, é aplicar controles que vão reduzir ou eliminar as vulnerabilidades. A gente não consegue eliminar a ameaça vai sempre existir. Né? A não ser que eu não tenha mais curso. Eu não tenho mais ameaça de pessoas vindo assistir querendo tirar carteira sem assistir às aulas. E aí esse controle que eles implementaram foi o leitor de digital. Qual era a ideia desse controle? É que a pessoa tem que estar fisicamente lá, né, no local das aulas, para colocar o seu dedo. Né, então ela garante, o sistema garante que a pessoa está lá porque é leitora digital, a pessoa tem que estar fisicamente lá no início da aula e tem que estar fisicamente lá no final da aula, né, para marcar a sua entrada e a sua saída. Né. E aí, bom, a gente fez um ciclo de análise, vamos dizer assim, né? Uhum, de ameaça, vulnerabilidade, o impacto e o controle aplicado. Só que uma vez que a gente inseriu um controle na um novo dispositivo, que é esse leitor de biométricos digitais, uhum. a gente tem de novo mais um ciclo a ser avaliado. Né? Qual é a ameaça que a gente tem? Né? É a ameaça que a gente tem é os alunos, né, em conluio talvez com os donos, funcionários, né, os funcionários, né? E tal, burlarem o mecanismo e conseguirem ainda assim a emissão do documento sem assistirem às aulas que deveriam assistir. Né? Certo. Continua sendo uma ameaça. A vulnerabilidade nesse caso agora, né, é um leitor de digitais que tem um índice de falso positivo alto. Ou seja, ele é facilmente enganado por moldes como, por exemplo, molde de silicone. Não é um bom leitor, não é um leitor de boa qualidade. Essa Sim. é a vulnerabilidade que eles têm ali. É um sistema que permite que algo que não seja um dedo vivo exatamente autentique um usuário. Autentique um usuário. Então, essa é a vulnerabilidade que a gente tem. Qual é o impacto? Se criou, o resultado disso, se criou todo um esquema em que as pessoas pagam para terem suas carteiras emitidas sem ter que assistir as 45 horas de curso. Então, a ameaça se concretizou através da vulnerabilidade, né? E aí, de novo, tem que se aplicar um controle ou se melhorar o controle existente para reduzir essa vulnerabilidade, né? Então, a gente tem que entender sempre que essa avaliação da segurança, ela é cíclica, né? Uhum. E à medida que a gente vai inserindo novos dispositivos para controlar a segurança, a gente tem que considerar esses dispositivos no próprio processo de avaliação de segurança. Certo. Tá me entendendo? Porque daí não fica uma coisa... O dispositivo em si não é imune. Ele passa a fazer parte do ambiente e eu passo a ter que considerar ele na avaliação da segurança. Essa explicação está bem mais detalhada nesse roteiro, que vocês vão encontrar lá no meu site, que é professor.serafim.eti.br, mas vai ter também um link... Vamos colocar, vai ter um link direto para o roteiro no show notes. Certo, certo. É importante dizer que o processo de gerenciamento de risco é algo, como tu disse, cíclico, né? Ele nunca pode parar. Uhum. Ele sempre deve ser realizado novamente quando... como tu mesmo disseste, é incluído um novo elemento no ambiente, né? Ou ainda quando ocorre, nesse caso, um incidente. Então, um incidente pode ser um motivador também para que... Claro. Normalmente são os incidentes os motivadores. Normalmente sim, né? A gente fica parado até acontecer algum problema. Não deveria ser assim, né? Mas normalmente é o que acontece. É. Né? E só abrindo um breve parênteses aqui, é interessante ver como a corrupção está... incluída, integrada, e acontece também com as pessoas, né? As pessoas reclamam... dos políticos, dos políticos, de que a política é corrupta, mas as pessoas, o germe ali da corrupção está ali na pessoa que decide pagar 4 mil para não assistir. Poxa, vai lá e assiste as 45 horas de aula, né? E economiza os 4 mil. Né? Mas enfim, é só um breve comentário sobre isso. Mas antes da gente continuar, eu não posso deixar de referir aqui que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria, envolvendo direito da tecnologia e segurança da informação. Uma das normas de referência para a área de segurança da informação é a ISO 27002, que possui controles de conformidade com requisitos legais. O item 15.1 dessa norma estabelece, inclusive, a recomendação de utilização de consultoria especializada nos aspectos jurídicos relativos à atividade de segurança da informação. A Brown Pipe atua nesta área de consultoria não apenas para empresas, mas também para escritórios de advocacia que precisem de um apoio especializado. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br. Lembrando que Brown Pipe é Brownpipe. Dito isto, vamos a uma brevíssima análise de alguns aspectos legais desse incidente, desse problema. A primeira questão, a consideração legal, a gente já fez, que era referente a essa portaria aqui que estabeleceu um estado de uma tecnologia, um estado irreal de uma tecnologia, né? Que possibilitasse a perfeita identificação, ou seja, a portaria já tá incorreta nesse sentido. Mas a gente pode caminhar também na tentativa de imaginar, claro que sempre quando a gente faz esse exercício de tipificar um crime, a gente tem que ressaltar que a gente não conhece todos os detalhes dessa situação, a gente só tem as informações que a gente obteve com a imprensa e é com base nessas informações que a gente consegue tentar e partir para uma tentativa de tipificar quais os crimes foram cometidos. Ou possivelmente foram cometidos. Ou possivelmente, claro, não estamos acusando ninguém aqui, né? Mas, teoricamente, do ponto de vista do funcionário, da pessoa que atua, né, realizando ou permitindo esse incidente ou essa invasão, né, a gente chegou inicialmente a imaginar, se a gente conseguiria utilizar a nova lei de crimes eletrônicos, né, a lei Dickman, a lei 12.737, que atualizou lá o Código Penal, incluiu o artigo 154A, será que a gente conseguiria usar essa lei para tipificar o que aconteceu? E eu vou ler aqui o artigo 154A, que diz o seguinte: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de um mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Detenção de 3 meses a 1 ano. Nesse caso concreto, eu me pergunto e te pergunto também, Vinícius, será que é meio complicado porque sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo. O problema é que houve autorização do titular para efetuar a fraude, se, né? Se o titular do dispositivo é o dono da autoescola, e ele autorizou... automaticamente está nos termos desse artigo, me parece, né? Claro. Que estaria excluído, ou seja, não seria o caso. Ele autorizou que as pessoas usassem, eu não vou dizer nem invadissem o sistema. Pois, né? É. Esse é outro ponto, né? Será que houve uma invasão do dispositivo? Isso é algumas coisas que me incomodam, é uma das coisas que me incomodam nessa lei aí, tá? Que são algumas definições que pode parecer uma coisa simples, né? Mas. E na hora de discutir se a pessoa cometeu um crime ou não, se tornam bastante importantes. Que é. Claro. Primeiro, o que é um dispositivo? Um dispositivo é. Envolve. É um, pode ser um. Um sistema? Um sistema? É. Ou eu tenho que invadir um dispositivo, um hardware, né? Um telefone. Alguma coisa assim, um dispositivo. Que dispositivo é esse, né? Invasão. Ah. Segundo, o que é invasão? No caso desse leitor digital, houve uma invasão? Parece que não, né? Pois é, eu te digo que eu não me arrisco a dizer sim ou não nesse momento, porque... Claro, a gente não tem nem jurisprudência ainda disso, mas, né? Assim, como é que vão interpretar? É uma invasão? É uma invasão aquilo ali? Eu não sei, não, eu posso dizer que sim, houve uma invasão, que me ocorre agora nesse momento, né? Uhum, porque alguém... se passou por um usuário válido, vamos dizer assim, pelo usuário real, né? E inseriu uma informação lá no sistema dizendo que a pessoa estava presente na aula. Né? Uhum, talvez um acesso não autorizado. Eu posso entender isso como sendo uma invasão. Né? Então, esse termo significa meio... Dá para jogar um pouquinho com ele, sabe? Claro. Foge um pouquinho só da questão técnica e a gente vai para uma questão mais abstrata do termo. Sim. Então, isso eu te confesso que me incomoda um pouco. Na minha formação não é na área do direito, né, e sim na ciência da computação, mas isso me incomoda um pouquinho na definição dessa. Mas eu acho que a tua preocupação lei. É a preocupação dos advogados também. É, principalmente no final do artigo ali que fala instalar vulnerabilidades é uma aberração técnica, né? Porque a vulnerabilidade não se instala, ela se explora, né? Então... Ela pode ser inserida no sistema, ela pode ser inserida maliciosamente, né? Com a intenção de... É. Né? Por um programador, uma coisa parecida. E ela pode simplesmente ser não maliciosa, né? Ela pode... Sim. Não ter um fim de obter, adulterar ou destruir dados. É, exatamente. Como primeira conclusão aqui, a gente estabelece que não poderíamos usar essa lei, até porque ela só vai atingir os fatos que acontecerem a partir do dia 3 de abril de 2013. Né? Mas aqui é apenas um exercício teórico. Né? Uhum. Tem um outro aspecto que é interessante também. O funcionário da autoescola pode ser considerado um funcionário público para que a gente possa utilizar lá o crime a tipificação do crime 313A, que é a inserção de dados falsos em sistemas de informações. E eu acredito que sim, né? Se a gente for ler o 327, o parágrafo 1º do 327 do Código Penal, diz que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Nesse caso, a emissão de carteira de motorista, né? Claro que na defesa dessas pessoas que cometeram a fraude, dos funcionários, né, eles vão tentar afastar essa equiparação de funcionário público para que não consigam ser enquadrados no, no artigo 313-A, que é a inserção de dados falsos em sistemas de informação da administração pública, né? Um detalhe ainda sobre essa questão da equiparação, tem uma jurisprudência muito famosa aqui que aconteceu num caso que aconteceu aqui na URGS. Sim. Que era, se não me engano, até tu estavas na URGS na época? Sim. Quando era, isso aconteceu, né? Um aluno, o cara era aluno da URGS e era estagiário do data center, lá do CPD da URGS. Uhum. Que mexia no sistema acadêmico e tudo mais. E o que ele fez, né, foi utilizar o sistema para, entre outras coisas, mudar de curso. E ele se transferiu de um curso para outro dentro da URGS. E ele fazia matrículas também, ele se matriculava diretamente no sistema, não ia às aulas, e no final do semestre ele dava conceito A. Né, registrava no sistema conceito A para ele nessas cadeiras que ele se matriculava e não ia. E acabaram descobrindo o que ele fez. E nesse caso, ele foi justamente aconteceu isso, né? Ele foi equiparado a, né, função dele foi equiparada à de funcionário público, né? Para que ele fosse... Só que no caso dele, ele foi condenado no artigo 313-B, que é modificar ou alterar o funcionário, sistemas de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade. Detenção de 3 meses a 2 anos. Já no caso do pessoal do Detran, né, inclusive eu vou disponibilizar essa jurisprudência para quem tiver interesse. Não, nós não temos tantos casos assim de ocorrência desses crimes, então é sempre bom para os advogados a gente poder compartilhar isso, porque pode ser útil, né? Mas no caso do pessoal do Detran, aparentemente eles cometeram o crime do 313-A, que é o seguinte: inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. E foi exatamente o que aconteceu, né? Porque na situação eles permitiram que se inserissem dados falsos num sistema, né? Ou seja, permitiram que se inserissem referências de que determinadas pessoas estariam assistindo um curso quando elas não estavam, e fizeram isso com o fim de obter uma vantagem. Qual seja essa vantagem? Os 4 mil por pessoa, né? Fazendo um cálculo rápido aqui, se foram efetivamente, eles encontraram 90 moldes de 90 pessoas, né? 4 mil que eles cobravam vezes 90 dá R$360 mil, né? Então é um valor bem alto aqui para uma fraude, né? E o detalhe também, a pena é bem alta, de 2 a 12 anos. É um crime bastante sério. Se a gente for fazer a comparação com o crime lá de invasão de dispositivo informático, da nova lei, da lei Dyckman, e imaginar que esse crime de invasão, a pena é de 3 meses a 1 ano, a gente vê a diferença, né? Uhum. Eu até não sou daqueles que também que defende que as penas devem ser altíssimas, as pessoas devem ficar 50 anos na cadeia, né? Mas eu acredito que a gente tem um problema sério aqui, que é na forma da execução da pena, né? Tem muitas... A pessoa tem muitas chances de não cumprir a pena, né? De cumprir em regime aberto. Então, talvez, se as pessoas só cumprissem realmente 3 meses ou 6 meses de cadeia, no caso aqui de invasão de dispositivo informático, já seria alguma coisa, né? Ninguém gosta de ficar 6 meses preso, né? Sim. Ninguém gosta de ficar um dia preso, né? Então... Se a gente garantisse a possibilidade de cumprimento dessas penas, já seria alguma coisa. Mas aí é um outro assunto, que é a mudança aí do nosso código de processo e tal. Mas a gente também pode analisar esse mesmo assunto do ponto de vista de quem tira a carteira. O crime de quem efetua a fraude é esse do 313-A, em princípio, do Código Penal. Mas e quem tirou a carteira? Também cometeu algum crime? E aí a questão é um pouco mais complexa, porque não houve a falsificação da carteira. E isso é muito importante. Em casos de utilização, de casos mais comuns, que é falsificação de documentos, né, e também são feitas falsificações de documento como carteira de motorista, né, o que há, e a pessoa que usa esse documento, ela comete o crime lá do artigo 304 do Código Penal, que é crime de uso de documento falso. Mas não foi o que aconteceu, porque não houve falsificação do documento. Houve, sim, um conluio ali que permitiu que um documento fosse emitido, mas que fosse burlado uma situação lá, um requisito para a emissão desse documento. Então, por isso que fica mais complexo, né? A gente poderia dizer, ah, essas pessoas cometeram falsidade ideológica do 299, mas também não acredito que possa ser, porque o falsidade ideológica é omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar. A gente teria que ampliar o entendimento do que seja documento público e particular para um sistema de informação, e talvez essa ampliação não seja possível para condenar alguém. Uhum. Talvez o que eu posso ver, eu posso chegar mais próximo aqui de uma possível tipificação, seria o crime do parágrafo 1º do artigo 301 do Código Penal, que é falsidade material de atestado ou certidão, falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou de qualquer outra vantagem, detenção de 3 meses a 2 anos. Mas mesmo assim, não tenho tanta segurança, assim, cheguei a cogitar a questão de corrupção ativa, mas não tenho muita certeza, por ser um caso realmente complexo, como que essas pessoas que participaram do conluio vão ser tipificadas, né? A ação delas vai ser tipificada. Já no caso das pessoas que fizeram, não resta dúvida, o 313-A. Né? E também, por fim, no campo administrativo, o que deve acontecer com a carteira dessas pessoas é que vai ser anulada. Sem dúvida alguma. E aquele detalhe, as pessoas não se dão conta, né? Há evidências claras de que elas participaram do conluio, porque, enfim, tem lá os dedos delas, né? Os moldes dos dedos delas, e que tudo indica foram feitos por elas mesmas. Então, será que a pessoa não pensou, se descobrir nesse esquema, eu vou estar vinculado, né? E é aquela, no final das contas, acaba sendo mais uma vez a questão da corrupção, como o brasileiro pratica pequenas corrupções no seu dia a dia e depois fica reclamando dos políticos. No final das contas é esse, né? Não há mecanismo de segurança da informação que impeça que as pessoas incoluem umas com as outras, passem a burlar sistemas, né? Não, é muito difícil que tecnologias consigam fazer isso, né? E a gente acaba tendo que ir realmente para o crime, né? No final das contas, aquela máxima de que a gente tem os governantes que merecem, que a gente merece, né? Está diretamente relacionado à população, seja qual for a esfera, né, municipal, sim, estadual ou federal, essa é uma verdade. Não adianta a gente ficar imaginando que são coisas que acontecem em Brasília, como a gente diz, né? Claro, essas claro. Coisas acontecem na sala ao lado, acontecem no prédio ao lado, na instituição, sim, sim, próxima e tal. E as pessoas, infelizmente, nós temos pessoas na nossa sociedade que, sim, que fazem uso desses expedientes aí, nas mais diversas esferas, né? Inclusive em escola, eventualmente, dependendo da situação, em universidades e coisas do gênero. Até no ambiente de trabalho, vamos pegar um caso, não deixa de ser semelhante, mas que é a falsificação de atestado médico. Ah, sim. A pessoa obtém o resultado, um atestado médico falso para passar um final de semana a mais na praia. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? E muitas empresas fecham os olhos para esse tipo de problema. Isso é muito sério, falsificar um documento perante o teu empregador, além de ser crime, né, é motivo suficiente para que tu seja despedido, né? Uhum. Por justa causa. Como é que tu vai confiar num funcionário que falsifica documentos para ti? O que mais que ele pode fazer? Então, essas pequenas, não diria nem pequenas corrupções, mas essas corrupções, esses atos de corrupção que as pessoas fazem, aliado a um sentimento de impunidade, é que motivam esse tipo de ação aí, a gente fazendo o link final com o caso, o famoso caso que talvez fique conhecido aí, dos dedos de silicone do Detran. É verdade. Para minha conclusão aqui, Guilherme, eu só quero relembrar os nossos ouvintes de que que a biometria, sim, é um avanço no sentido de autenticação e identificação de usuários, né? mas como toda tecnologia tem os seus problemas. E não se defende, de novo, a gente não está fazendo aqui uma propaganda de que não se deve usar biometria porque não funciona, ou porque não, tem problema. Não é isso. A gente deve utilizar, é um bom mecanismo, mas a gente deve utilizar tendo ciência dos seus problemas. Sem dúvida. Então, riscos que envolvem o uso. Os riscos envolvidos. Então, assim, eu até uso com os meus alunos na sala de aula o exemplo do airbag no carro. O carro tem airbag, ok. Eu tenho uma certa segurança. Mas eu tenho ciência, né, de que o airbag não é solução para tudo. Você pode eventualmente ter algum tipo de colisão e que até o próprio airbag pode causar a minha morte, ao invés de me proteger. Então, eu tenho que estar ciente desses riscos. Ah, vou deixar de ter o airbag? Não, porque estatisticamente ter o airbag é melhor do que não ter. Não, então se tu me permite ainda, claro. Tu pode fazer até o mau uso do airbag, né? Tu pode colocar um telefone em cima de onde fica o airbag, né? Que eles dizem que não deve ser colocado nada ali onde tem o airbag. Vai ser lançado na tua cara. Porque vai ser lançado no teu rosto e pode vir a te matar até. Né? Uma criança menor também. Então tem esses riscos, a gente tem que saber disso. Eu não vou deixar de usar, Não, eu quero que o carro tenha airbag, isso significa mais segurança para mim. Mas eu tenho vulnerabilidades, eu tenho problemas com esse mecanismo também. E se tu não tratar, né? Eu tenho que estar ciente desses problemas para me comportar de forma adequada. Então, no uso da biometria não é diferente, né? Como qualquer outro mecanismo, FIRO, IDS, coisa do gênero. Eu tenho que conhecer o que o mecanismo faz de bom, é claro, mas eu tenho que saber quais são as vulnerabilidades, os problemas daquele mecanismo. Para mim, me preparar para uma eventual falha desse mecanismo. Então, isso é essencial. Isso em segurança é o que nos mantém longe, ou vamos dizer assim, que acaba com a ilusão da segurança. Né? Claro. A gente fica com uma sensação de segurança mais próxima do que realmente nós temos. Né? Isso é muito importante. Da minha parte, eu assino embaixo nas tuas observações, como sempre, né? E também coloco no final essa questão da corrupção também é algo que a gente pode citar, mas eu reafirmo aqui a questão do problema nessa portaria do Detran, sabe? Tudo isso que tu falou, que a gente tem que conhecer as falhas, de que não existe 100% de segurança, todos esses mantras que a gente vem repetindo ao longo do nosso podcast, a gente vê uma portaria falando que a biometria vai possibilitar perfeita identificação, né? Uhum. Aí é complicado, né? Quando um dispositivo legal vai contra tudo isso que a gente já conhece em segurança da informação, as coisas começam a ficar mais complicadas, né? Talvez realmente precise, os governos também precisem de um pouco mais de apoio aí em como utilizar meios e controles de segurança da informação, né? Eu sei que tu vai encerrar agora, mas só para eu vou falar uma palavrinha só. Ah, e os nossos ouvintes depois procurem no nosso podcast, tá? Certificado digital. É o suficiente. É um outro mecanismo desses que, por força de lei, tem vulnerabilidades ignoradas. Bom, com essa afirmação, nós ficamos por aqui e aguardamos vocês no próximo episódio. Até a próxima. Até a próxima.